Missão Gol 1991, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus, na 3. Livre pouso na 0. Em 1971, solo 38, libere primeira direita, chame solo em 121 decimal 9. Espera direito 219, graças a nós, 971. Boa noite. Bravo Serra, desça para 1.506. Mantenha-se sob condições visuais, ajuste 1.015. Boa noite, gol 971, visando a foto. 1971, boa noite, taxi na Alfa e Juliette, para o portão 01. Alfa e Juliette para 01, 971, graças. Boa noite, eu tenho aqui já o 360 aprovado, solicita o 38, confirmo. Ok, então o TAN 31197 autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da EL até Leda, após transição Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Monitor intercepta Upper Zulu 10 e segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5464, controle em 19.8, cotejo. Correto, 5464 transponder, chama para o acionamento, tá? 3197. O táxi chama no hotel. Sete na hotel, chame a torre 1895 para ingresso na pista 10, ok? Serra Bravo Serra, reporte visual Balcão. Bom dia, Matheus Balcão. Boa noite, trip 52119, nível 200 para conquista, copia? Sim, prossiga. autorizado. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível de voo 200. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Após Elefa, voa direto à posição Opor e após direto ao destino. O transponder é 5430, controle em 120 decimal, corrijo, 119 decimal 8, controle. Foi entendido então que foi autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200. Vai decolada 10, comando à direita, Brasil Arco, transição Elefa, após DCC, posição Opor. Após Opor, DCC destino, Vitória da Conquista. O transponder vai ser 5430 e o controle de saída 119.8. Foi para o trip 5219. 5219, correto, chame para acionamento no parte 3. Pará. Boa noite, 317, puxa o acionamento 03. Chamou? É o 317, você está na posição 3, pushback, corrigindo. Acionamento na posição posterior, pushback. Ok, acione na posição o Kenegal no 01 no 5, chame para o pushback, por gentileza, o TAN 3197. Maravilha, chama o pushback, o TAN 3197-2100 no 5. Olimpo 07, autorizado o cruzamento da pista, chame novamente na taxiway Delta. Olimpo 07, chame o solo em 121, no decimal 9 para o taxiamento. Uno 219, o solo Olimpo 07. Olimpo 07, ok, taxi via Alfa, Juliette. Pátio 1 em Índia, para o ponto de espera da 10. Lá retorna a torre 1895. O altímetro agora é 1015. Romeu, Sierra, Bravo, Sierra, já visual com o campo? Negativo, visual com o campo no momento. Gente, chame torre 118, decimal 95. Oi? 118, decimal 95. Oi, trataremos 118, decimal 95. Papa Romeu, Sierra Bravo Serra, confirme posição no 7? Uhum. Papa Romeu, Bravo Serra, Sierra Bravo Serra, confirme posição? Prossegui para 1-0, então. Prossegui para 1-0? Sim. O Electra da Fábio está aqui na sua cauda em instantes. Assim que ele liberar essa guarda, está livre o puxo, ok? Para você, reporte na final pista 1-0, vento 180 graus com 4 nós. Oscar Papá Lima Oscar Romeu. Oplo, muito obrigado. Ok. Olimpo 07, mantenha enquanto espera a pistão da zero. Gol 1866, qual que é dentro? Descendem que o fly level 050, clear to fly direct e tap position. Fly heading e tap, tap position, gol 1866. E a pista no 7 à vista, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango completa com a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre, o Papa Papa, Alfa Tango Tango. Papa Papa, Alfa Tango Tango. Prossegue para a final, pista no 7. Reporte na curta. Baixa travado, Alfa Tango Tango. NH 1105, vento 2000 graus com 3 nós. Afirmativa, reportar na curta da 107, a intenção é tocar MT, fazer um circuito de tráfego para o ponto final da 107. Ciente, o Alfa Tantão. Olimpo 07, ali mantém cabeceira na zero. Papa Romeu, Sierra Bravo Sierra, solo 58, confirme o pátio de estacionamento. Uno no 6, 3 e 15, Campinas, é isso? 3h30, ok. Tá livre o táxi à direita, no ponto de espera chama a torre em 1895 e tenha uma boa noite. Boa noite, prossiga na Alfa, chame antes da Juliette. Juliette Bravo Sierra, o senhor vai passar quanto tempo na Europa? Eu vou checar qual essa era a possibilidade de estacionar nesse pátio aí à sua frente, aguarde só um minutinho, ok? Papapapá, Alfa Tango Tango, autorizado o toque arremetido da pista 17, vento 210 graus com 5 nós. Toque arremetido autorizado da 17, Alfa Tango. Olimpo 07, autorizada a decolagem pista 10, vento 210 graus, com 5 nós. Alô. Taxi via Alfa em frente e após ingresse na Juliette, chame ingressando na Juliette, por gentileza. Alfa Tango Tango, tocou e remeteu ao 00, mantenha a proa. Esse eu poderia repetir? O Alfa Tango Tango, mantenha a proa, aguarde para o cruzamento do campo. Mantenha a proa, Alfa Tango Tango. Uno 099, boa noite. É, confirmando 360 para Confins, copia. Autorizado para Confins, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, para subida inicialmente a Dael até a posição Leda. Após Leda, voa direto à posição Motiva, onde intercepta Upper Zulu 10. E segue conforme o plano. O transponder é 5476, o controle em 1.19.8, cortejo. Ok, segui, curva na esquerda, seguindo a linha, Alfa Tango. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. O 099, chame para o pushback. O Sierra Bravo Sierra, o senhor vai ingressar no pátio principal, à sua frente, siga a frente, vai contornar os portões aqui do pátio principal, passando a retaguarda de todas as aeronaves, em direção ao setor sul do pátio, e chamar para taxiar na Lima, ok? Então, só confirmando, ingresso no pátio, imediatamente vira à esquerda para contornar o pátio, ok? Artigo 219, direcionamento, chame táxi. 07, solicita extensão na perna do vento para cheque de equipamento. Fazer um 180 e retornar aí em direção ao setor sul do pátio. O senhor vai ver um tapume de obra branco e vermelho aí, mais ou menos na sua frente agora. Estender a perna do vento para cheque de equipamento. Ciência, autorizado estender a perna do vento, Olimpo 07. 07. A curva na esquerda, o Alfa Tango Tango, para pouso na 107. Alfa Tango Tango, reporte para a gira base, que são 107. Toma base 107, Alfa Tango Tango. Aí, o Sierra, Bravo Sierra, então contornando o pátio, se tem um tapume aí logo à sua frente, o senhor vai contornar esse tapume e no final do pátio aqui, próximo ao portão 10, o senhor vai visualizar o táxi em Lima, ok? Chame chegando lá, Lima. Livre de decolagem, centro tráfego, Sierra 3107. Bravo Sierra, tá visual com a viatura amarela da Infraero, aí próximo ao setor? A viatura vai instruir o senhor aí até o pátio 4, ok? Siga a viatura então, follow-me da Infraero. Aí. Infos. Da 4 horas, Alcântara, Salvador. Não, prossiga. 4 horas, Salvador e 61, boa. Está livre o táxi via pátio 3, pátio 1 em Índia, para o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895, altímetro 1015, tem uma boa noite. 52, 19. Salvador, boa noite, boa no 971, tá ciente da UIP para o Rio de Janeiro, Galeão. Boa no 971, boa noite. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, decola da cabeceira 10 com curva à direita para inicialmente a subida da EL até a posição Leda, pós Leda, voa transição Motiva, onde intercepta a Persulu 10 e segue conforme o plano. O transponder é o 5502 e o controle em 119.35 cotejo. Autorizado 3360 para o Rio de Janeiro Galeão, decola da pista leste, um curva à direita, após a decolagem, na saída da EL, liga, transição módica. Após o Persulu 10, acima 02, o controle 1193, jogou no 971. No 971, só confirmando o controle, é 119.8. E a primeira aerovia é a Persulu 10, ok? Sim, a Persulu 10, controle 198, é o voo 1971. Correto, chama para acionamento. Para aportacionamento, 971. Meia. Libere a direita ao estacionar a frequência livre, o alto. Boa noite. Caso para final, baixado e travado, Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado o toque remetido, pista 10, vento 180 graus com 4 nós. Ele está remetido, Olimpo. Pista 5219, mantenha o ponto de espera para o Tono 0. Salvador, o voo 971 para a pista de estacionamento no 01. Uno 971, autorizado, puxa e acionamento, chame para o táxi. Livre, puxa e acionamento para o táxi, 971. Prossiga, TAN 3197. Poderia voar a posição Mótiva, senhor? Guarde a coordenação com o centro, TAN 3197. Salvador Approved, go 1866, established on my last runway 0, marked on runway 10. Go 1866, complete final approach, contact tower 118, this is 195. Tower 118, this is 195, so long, go 1866. Salvador Tower, good evening, go 1866, establish on final runway 10. Go 1-8-6-6, continue approach, expect landing clearance, QNH 1015. Expect landing clearance, altimeter is 1015, go 1-8-6-6. 3997, chame centro Recife, 133-25, alternando no 3395, solicite o mesmo approach de módulo. 13325, 13395, 317, boa noite. Limpo 07, estou com o RMT 110, reporte na perna do vento, pistão 0. Reporte na perna do vento, Olympus. Trip 5219, autorizada a decolagem, pistão 0, vento 190 graus, por ponto máximo. Go 1866, confirm landing gear down and locked. The landing gear is down and locked, go 1866. Go 1866, clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, go 1866, thank you. 35219, decolado 12, chama controle em 119.8. 198, muito obrigado, boa noite. 0 da 5 07, 9 da noite, na torre, visual com tráfego na curva. Olimpo 07, reporte para a gira de base, pistão 0. Reportará, Olimpo. Autonomia, Fernando Campinas, 104 a bordo. 3h54, Campinas, 104 a bordo, está livre o táxi. À direita, no ponto de espera, a torre 1895, tem uma boa noite. Sim, se desejar que quando for para 1895, no caso, boa noite. Para a base Olympus 07. Olympus 07, autorizado de barbárie, reporte final para o turno 0, baixar para a base. Reportar a final, o baixado travado Olympus. Go 1866 on the ground at 13, receive runway to the right and contact ground 121 decimal 9. 121 decimal 9, thank you, go 1866. O 1971, mantenha o ponto de espera pistola 0. Alpha Juliet, gate 8, go 1866. Pela pista 1-0, vento 180 graus, com 5 nós. Ele está permitido ali, pois. Gol 1971, visual com o P3 da Força Aérea final, pistão 0. Gol 1971, após passagem do tráfego, ali mantém cabeceiro 1-0. Após passagem, mantém 1-0, na 083 Fox Ident, Spirit Bomb, arrival descending to 4,000 feet, C181015. Olimpo 07, tocou RMT, o Alvuma 5, reporte perna do vento, por favor. Reporte do vento, Olimpo. Gol no 971, autorizada a decolagem, por favor, 0, Vepuno 90 graus, com 5 nós. Passamos 0, nós. Aguarde um minuto para o pushback. Tem uma aeronave da companhia que vai estacionar no portão 08. Assim que ela estiver parqueada, inicia o pushback no 9, ok? Chama para o site. 941, boa noite, contato radar, suba nível 360, saída da EL. 360 da EL, 971. IP. Fala. Base Olimpo 07, reporte final, baixada travada. Reportada final, baixada travada, Olimpo. Olimpo 07, a torre? A sua escuta. Foi solicitado pela base fazer contato em 122, decimal 5. 225, Olimpo. Controle ao trip 5209. Siga. Após a LEP, poderia aprovar a conquista? Faz coordenação com o centro, trip 5209. 09. 0629. Ele está até arremetido, Olimpo. Uno, 168, desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Está livre, ele é rapaz estabilizado. Instalador no 015. Uno, 015, descendo para 2.000, gol 1, 168. Olimpo 07, Socorro RMT 121, reporte na perna do vento, Sistema 0. Reporte na perna do vento, Olimpo. Salvador, Golo 099, com 82 PLB, 2 horas e 50 de autonomia, até na Galeão, pronto para o táxi. 82 no PLB? 82. Ok, ciente, está autorizado o táxi, via parte 1 em Índia, para o ponto de espera da 10, quando lá torre 1895, altímetro 1015, tenha uma boa noite. Via parte 1 do Índia, ponto de espera da 10, 1995, grato, uma boa noite, Golo 099. Atalha do vento, Olimpo 07. 07 autorizado gerar base, reporte na final, pistão a zero, baixar travado. Reporte na final, baixar travado, Olimpo. 3395, obrigado. Trip 5219, chame agora Centro Recife no 260, Fernando 1288. 1260288, muito grande, seu retorno. Grado ILS, gol 1168. Gol 1168, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 15, gol 1168. 95, 118, ele fala 95. 95, 1168. Travado, autorizado, toque remetido, pistão na zero, vento 180 graus, com 6 nós, Olimpo. Está até metido, Olimpo. Firmo, toque arremetido, pistão na zero, Olimpo 07. Firmo, toque arremetido. Boa noite, Gol 099, ponto de espera da 10, pronto. Gol 099, mantém ponto de espera para o 10. Mantém ponto de espera. Tô aí, boa noite, Gol 1168, passando externo, baixou e travou. Gol 1168, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, QNH 10 no 5. 1015, na sua escuta para o pouso. Olimpo 07, tocou RMT aos 26, reporte pernas do vento, pistão 0. Reporte pernas do vento, Olimpo. Gol 1168, livre pouso, pistão 0, vento 190 graus, com 59. Viva e pouso, gol 1168. Europa 083, descending to 2015, 2180, 1015, clear final IOS, report reception. 1015, via for final approach, I got established, Europa 0. Vento, Olympus. Olympus 07, reporte para gerar base que são 1-0. Reporte para Olympus. Gol 1168, solo 28, libere primeira direita, solo em 121, decimal 9. Liberando, 219, uma boa. Boa noite, gol 1168, livrando. 1168, eles ataques civil, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, gol 1168. Da decolagem que são no 0, vento 180 graus com 5 nós. São no 0, gol 10, nós. Qual base para o Olympus? Afirma, autorizado, gera base, reporte final baixado travado, Olympus 07. Passará final baixado travado, 07. Santos 3858, informe sua transmissão está cortada. Autorizado o toque arremetido à pista 1-0, vento 190 graus com 5 nós. Livre toque arremetido, Olympus. Alpha 083, contact tower 118.95. 118.95, Alpha 083, thank you, night. Tower, good evening, Europa 083, established on the localizer, runway 10. Europa 080, continue post, report outer marker, in the gear down and lock. I called you outer marker, gear down, lock Europa 083. Olimpo 07, tocou RMT 32, reporte para o vento, pista 10. Ado vento no zero, reportará Olimpo. Olimpo 07, informa o tráfego, um Edbus, na final, pista 10. Afirmativo, Olimpo ciente. Europa 083, front left com Papa 3, Brazilian Air Force, downwind leg, runway 10. This took left on runway 10, passing the tarmac an hour, Europa 083. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 05 knots. Confirm landing gear down, locked. Copy, gear down on locking, clear to land runway 10, Europa 083. Olimpo 07, prolongue a perna do vento, aguardando para girar quase. Afirmativo, está visual com tráfego na final. Ciente, Olimpo 07. Para ingresso na base Olimpo 07. November 50 Echo.